As melhores músicas tocam aqui, sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Que faça eu te superar. Você está ouvindo Sem Parar. Uma hora sem intervalos. Cabeça, essa é pras cabeça. Esqueça. Sem Parar. Obrigado, gente. Tocando muito mais música. Sem Parar. Você não... Programa Sem Parar. Sem Parar. Motorando, turbina pitando. As melhores músicas tocam aqui, sem parar. Meu abrigo. Sem parar. Toca tudo. Tudo. Tudo. On the other side of the street. Sem parar. Sem parar. Uma hora só de música. Uma hora só de música. Muita música. Sua rádio. Sem parar. Uma hora de música, sem intervalos. Até a próxima edição. O Sem Parar. Volta na próxima edição. Tocando mais música. Mais música. Domingão Total. Tem churrasco. E é claro, tem rádio ligado. Porque tem Domingão Total. De volta aqui com o seu Domingão Total, você com a família, com os amigos, relaxem, tomando aquele gelo na responsabilidade, é muito legal. Quero mandar um abraço todo especial pro pessoal lá do São Mateus, é isso mesmo, Leandro, mandando um abraço pra sua esposa, a Ana. Daí o sucesso de Alex Baroni, Sem Grade, Tá Solto. Já cansei disso e por enquanto não presta. Que é fácil. Tem churrasco. E é claro, tem churrasco. Tem Domingão Total. Começa, mãe. Churo. Billy, amei, amei, amei, amei. Muito, muito bom mesmo. Obrigado. Tá inspirado hoje, é? Que Deus te abençoe. E de tudo de bom na sua vida. Pra vocês todos, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Domingo é dia de reunir os amigos. Domingão Total. I'm in love with the shape of you. Domingo é dia de reunir os amigos. Domingão Total. Churrasco. E é claro, tem rádio ligado. Essa música é demais, o Rapa, Pescador de Ilusões, aqui na programação, pedido aí da Gláucia, oferecendo aí para o Beto e também para o Jefferson, deve ser seus filhos, né? Estão participando aí nesse Domingão Total com a gente, já já eu volto com muito mais, fica aí! Domingão Total, tem churrasco, e é claro, tem rádio ligado, porque tem Domingão Total. Melhor música, toda hora, todo dia. A melhor programação. Se liga. Ah, número um. Número um. Na sintonia do seu rádio. Do seu rádio. As melhores músicas estão aqui. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. A sua rádio, tocando mais música. Está entrando no ar a conexão dos grandes sucessos do sertanejo. Vem comigo, assim. E ele tá no Viva Voz. Conexão Sertaneja. Ouvi você falar de novo. Eu tô ouvindo. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Conexão Sertaneja. Os sucessos sertanejos que marcaram a época. Eu vou ficar guardado no seu coração. Mande a tristeza embora e vem se conectar com Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Opa, cheguei, sou eu, seu amigo Jorginho Amaral, de volta com você por aqui, mais um Conexão Sertaneja. Vem comigo que tá começando. Só as melhores do mundo sertanejo a partir de agora pra você. E a nossa primeiríssima tá chegando. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. Você está ouvindo Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Seus lindos. Quanta música boa, turma, só música gostosa de ouvir no Conexão Sertaneja. Já já tem mais. Conexão Sertaneja. Essa é a sua rádio. Você tá ligado, ouvindo todo dia. Conexão Sertaneja, tá de volta. Esse é o Conexão Sertaneja. E aqui sou eu, seu amigo Jorginho Amaral, tocando só as melhores. Tem mais música.